para te encontrar. Graças a tudo sou feliz, pois te perdi pra sempre conquistar. Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar. Serei eterna como eterno céu e mar. Da tua vida te fiz meu pássaro rebelde, entre o azul do céu te projetei. Tu és gigante que adormece no trono humilde de um rei. Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar. Serei eterna como eterno céu e mar. Da tua vida eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar. Serei eterna como eterno céu e mar. Da tua vida tem gaivota, uma flor mimosa pra te oferecer. Tem até uma viola que ao tocá-la chora por você. Eu sei, serei com